melhor. Quando o sino tocar e anunciar que chegou o Natal, Ótica Atitude, vamos comemorar, vamos celebrar essa data especial. Ótica Atitude, te desejo Natal de alegria. Ótica Atitude, tá do seu lado nesse lindo dia. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Esta é uma mensagem de toda a equipe da Ótica Atitude, especialmente para você e sua família. Feliz Natal.